agora que eu moro longe. Zeca saiu de Xerém e chegou junto. É, mas meu professor tá ali, o Wilson Moreno tá só filmando a gente. Não podemos vacilar, hein? Judia de mim, judia, eu não sou merecedor desse amor, seu choro. Será que você não notou? É você que eu adoro. Carrego esse meu sentimento sem ressentimento. Judia de mim, ô, judia, judia, eu não sou merecedor desse amor. Conhece pelo nó e assovia entre os dentes uma cantiga dolente. Entre cacos e cavacos sobrei eu, duro nos cascos, bem curtido pelos cheiros dos sovacos. Judia de mim, judia de mim, judia, se eu não sou merecedor desse amor, seu choro. Será que você não notou? É você que eu adoro. Sem ressentimentos. Judia de mim, ô, judia, judia, eu não sou merecedor desse amor. E quem dança em qualquer dança, a bonança não sabe o que é. Desconhece a esperança, no falso amor leva fé. Quem de pães se alimenta, se contenta com migalhas, não se aflige e ainda por cima corrige as próprias falhas. Judia é de mim, é. Judia, eu não sou merecedor desse amor, seu choro. Será que você não notou? É você que eu adoro. Carrego esse meu sentimento sem ressentimento. Judia, oh, judia, judia, eu não sou merecedor desse amor. É a cana quando é boa. Se conhece pelo nome, subia entre os dentes uma cantiga dolente. Entre cacos e cavacos, sobrei eu, Zeca. Duro nos cacos, bem curtido, só pelo cheiro do sovaco. Ah, mulher! Judia de mim, judia! Judia, eu não sou merecedor desse amor, seu choro. Será que você não notou? É a você que eu adoro. Carrego esse meu sentimento sem ressentimento. Judia, judia, judia, judia, judia. Eu vi o Xixeca só de cima, rapaziada. Eu não sou merecedor desse amor. Eu não sou merecedor desse amor. Eu não sou merecedor desse amor. Pai Zeca, valeu. Valeu. Maravilha, é um prazer imenso cantar seu hino com o Zeca do lado do Zeca. Obrigada, meu Deus! E esse caso de samba que é uma festa brasileira, uma festa do Rio de Janeiro. Valeu, rapaziada, que acompanha. Que tem aqui nesse Brasil. Valeu! Beleza, maravilha. E agora eu posso tomar uma sem compromisso. E eu vou curtir, não vou curtir. Agora foi.